moro. Tudo que escrevo é por amor, por favor, não me compreenda mal. Se algum dia faltou um pouco de ousadia ou mais maturidade pra pensar na minha rima a mais pura verdade. O que eu sinto, o que eu vejo, o que eu leio no mundão. O que é maldade, o que é mente do vilão, é. O que é valores que não se compram por dinheiro. O que é vida com Cristo, fiel, verdadeiro. Maturidade é questão de decisão. A vida é uma arena, esteja preparado ou não. Precisei sofrer, precisei chorar, precisei refletir, para pensar, é. Vários sentidos, apenas uma direção. Vários amigos, mas a verdade poucos irmãos. Pra chorar com você, te estender a mão. Pra falar que te amo independente da situação. O que você precisa para viver? O que você precisa para aprender a viver? A vida não é maquiagem, negou. Alguns contam historinha tentando te esconder isso. Mas foi no abrigo do lado de lá que aprendi que você tem que perder pra ganhar. Da mesma forma, dar para receber. Ajoelhar, lavar os pés e depois se render. Minha missão é maior do que eu. O que escrevo, o que rimo vem do coração de Deus. E a minha vida vale tudo isso. A minha história, quem escreve é o Senhor Jesus Cristo. Escute isso, é o que eu vivo. A minha história, quem escreve é o Senhor Jesus Cristo. Você precisa viver isso. E a sua história pode ser escrita por Jesus Cristo. Minha missão é maior do que eu. O que escrevo, o que rimo vem do coração de Deus. E a minha vida vale tudo isso. A minha história, quem escreve é o Senhor Jesus Cristo. Escute isso, é o que eu vivo. A minha história, quem escreve é o Senhor Jesus Cristo. Você precisa viver isso. E a sua história pode ser escrita por Jesus Cristo. Seja forte pra lutar, tenha força pra vencer. O mundão é muito louco, bem mais louco você tem que ser. Pra chegar no topo e não ser dizimado pela carapuça que há muito tempo tá armado. Nos malotes, nos olhares, no andar, no vilão. No querer, no falar, no julgar do irmão. Qual é o seu procedimento? O veneno da serpente astuta derruba guerreiro. O mesmo que no Éden derrubou Adão. Tem astúcia da serpente para antecipar o mal, é. Sei quem tem o crido, me chamo de amigo. Lado a lado no abrigo do santo meu espírito. O maior sempre esteve comigo. O maior é quem sempre está comigo. Junto com ele eu pude aprender. Que até mesmo no falar tive que recolher. A hipocrisia faz parte da matilha de lobo. Que vem com pele de cordeiro na picadilha. Disposto de se vender, nesse for por um real. E multiplica vezes mil pra derrubar os irmãos. Liberdade assistida sem hipocrisia. Verdadeiro mesmo que toque nas feridas. Nem que seja ruim nos ouvidos alheios. Por ser verdade estou disposto a pagar o preço. Minha missão é maior do que eu. O que escrevo, o que rimo vem do coração de Deus. E a minha vida vale tudo isso. A minha história, quem escreve é o Senhor Jesus Cristo. Escute isso, é o que eu vivo. A minha história, quem escreve é o Senhor Jesus Cristo. Você precisa viver isso. E a sua história pode ser escrita por Jesus Cristo. Minha missão é maior do que eu. O que escrevo, o que rimo vem do coração de Deus. E a minha vida vale tudo isso. A minha história, quem escreve é o Senhor Jesus Cristo. Escute isso, é o que eu vivo. A minha história, quem escreve é o Senhor Jesus Cristo. Você precisa viver isso. E a sua história pode ser escrita por Jesus Cristo. Siga em frente, irmão, levante a cabeça. Não seja aquilo que o mundo quer que você seja. Não viva aquilo que eles querem pra você. Viva aquilo que Jesus Cristo tem pra você. Seja forte, irmão, escute isso. A sua história pode ser escrita por Jesus Cristo. Eu sou aquele que te dá valor. Eu sou aquele que estende a mão, mesmo ainda no pecado. Mesmo que anda no lama, só sujo. Resgato esse povo e tiro da mão dos sujos mundo. Se tão querendo te julgar, deixa eu falar. Nunca morreriam no seu lugar. Não quero ser aquilo que o mundo quer pra mim. Eu quero ser e viver o que Deus tem pra mim. Nada mais, nada menos que a vontade de Deus. Hoje eu sei, minha missão é maior que eu. Minha missão é maior, minha missão é maior do que eu. Minha missão é maior do que eu. O que escrevo, o que rimo vem do coração de Deus. E a minha vida vale tudo isso. A minha história, quem escreve é o Senhor Jesus Cristo. Escute isso, é o que eu vivo. A minha história, quem escreve é o Senhor Jesus Cristo. Chega mais, negou. Das ruas e terras de São Mateus, pras ruas e terras do DF. Liberdade assistida aos pés da cruz. Deus seja louvado sempre. Minha missão é maior do que eu. Minha história, quem escreve é o Senhor Jesus Cristo. Ei, irmão, a sua história também pode ser escrita por Jesus Cristo. Se você acreditar nessas palavras, você pode viver o melhor de Deus nessa terra. Liberdade assistida.